Graça e paz, queridos. Nós vamos continuar as nossas devocionais e vamos começar a trabalhar com o livro de Jonas. É um livro muito importante, com lições também significativas para a vida de cada um de nós. Então, preste bem atenção, acompanhe se você puder. Na sua casa, lendo a Bíblia, ou onde você tiver, se houver essa possibilidade, acompanhe no celular, porque esse texto vai falar muito aos nossos corações. Que Deus nos abençoe nessa devocional. Eu farei uma leitura, como é de praxe, tenho feito com vocês. E antes da leitura, eu quero dizer rapidamente, hoje não vou destacar o WhatsApp nem o blog, vocês já sabem como encontrá-los, mas quero falar do canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Vejam os vídeos, sejam edificados pela palavra do Senhor e faço um pedido a todos vocês, familiares, amigos, irmãos, conhecidos, pessoas que nos ouvem, façam a sua inscrição no canal. Inscrição no canal. Tem aí um íconezinho para você se inscrever. Digite ali, em seguida vai aparecer um sininho, é só ativar o sininho, inscreva-se no canal. Mesmo que você não possa ver todos os vídeos no mesmo dia ou durante a semana, o fato de você inscrever-se faz com que todas as mensagens sejam imediatamente remetidas para você, e aí você faz a escolha quando vai ouvir, vai ver. E para nós é muito importante. A consolidação do canal depende de uma série de fatores, ou seja, o número de vídeos postados, quantas visualizações, quantos likes, o número de inscritos no canal, como isso está sendo compartilhado com outras pessoas, porque o sistema identifica os números. Então você nos abençoa para que nós abençoemos mais vidas. Só lembrando, a inscrição é absolutamente gratuita. Então não se preocupe, faça a inscrição. Não tem pagamento algum. E depois compartilhe com mais alguém para que nós tenhamos o Evangelho se expandindo. Queremos contribuir com isso também. Se desejar, é importante demais para o canal também, mas eu já percebi que agora, com esses 2 meses de experiência, que as pessoas não deixam muitos comentários, nem outros canais que são visualizados numa quantidade enorme, enorme, enorme. Se você for comparar os comentários para esse canal que tem 10 mil visualizações, o número de comentários é pequeno. Mesmo assim, eu desafio você, mande um comentário, se desejar. Um abraço, uma palavra de carinho para nos motivar. Já somos motivados pelo próprio Senhor, pela palavra do Senhor, pelo dever que temos de cumprir a vontade dele. Mas sempre é bom termos irmãos também nos motivando ou compartilhe algo da palavra que falou ao seu coração. Muito bem, vamos fazer a leitura e leremos o capítulo 1 de Jonas, onde acontece já toda a trama já é desenrolada no capítulo 1 do profeta Jonas. Leio para você então essa palavra que a nós foi enviada. O que o mundo te oferece é passageiro. O que Deus te oferece é eterno. E aí vem o tema, angústias do inferno. O salmista declarou: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Salmo 116, versículo 3. Ele adjetiva sua angústia como angústia do inferno. É como se o inferno tivesse mudado de endereço e se estabelecido em sua vida. Todos nós sabemos o que é angústia, mas nem todos nós sabemos o que é a angústia do inferno. É diferente, né, das outras angústias. Essa é uma angústia do inferno. Talvez você já passou por isso. Talvez em virtude desse arrocho terrível, você esteja caído e prostrado. Porém, há uma saída. Olhe para cima. Olhe para Deus. Ele é compassivo e misericordioso. Ele pode livrar sua alma da morte, seus olhos das lágrimas e seus pés da queda. O irmão Everson nos abençoou, nós abençoamos a ele, a esposa, as filhas, a família como um todo, tios, primos, que Deus os abençoe e abençoe a todos os irmãos e irmãs. Façamos então a leitura do profeta Jonas, com um destaque somente de rodapé, e você vai perceber que o texto é muito forte. Muito intenso e autoexplicativo até. A palavra de Yahvé veio a Yonah ben Amittai, Jonas, filho de Amittai, com essa ordem. Então aqui, irmãos, é a nota. O profeta Yonah ben Amittai, ou Jonas, filho de Amittai, viveu em Samaria durante o reinado de Jeroboão, entre 782 e 753 antes de Jesus, quando a nação de Israel nem suspeitava que a Assíria estava planejando atacá-la e destruí-la, como nós vimos em Amós, capítulo 7, versículo 10. Jonas, que em hebraico significa pombo, a exemplo dos demais profetas de Yahvé, reivindica sua autoridade profética e a autenticidade da sua pregação como palavra que vinha direta do Senhor. Nínive foi a primeira, foi primeiramente, melhor dizendo, Nínive foi primeiramente edificada por Nimrod. Só você voltar lá no início da Bíblia e você vai ver a história de Nimrod. Juntamente com Reobote-ir, Calá e Resém, Gênesis 10. Era a capital do Império Assírio. Não é pouca coisa, não, irmão. Situada ao nordeste da região hoje conhecida como Palestina. Estamos diante de uma situação com um local hoje que está em evidência mundial. Era a grande cidade e ficava a cerca de 800 quilômetros de Gat-Hefer, a cidade natal de Jonas. Por volta de 700 a.C., Senaqueribe a transformou em capital da Síria. Capital da Síria, vou reforçar, até sua queda no ano 612 a.C. Tudo que fazemos e produzimos é observado por Yahvé. E a maldade praticada pelos ninivitas chegou à presença ou ao conhecimento de Deus, como ocorrera com Sodoma e Gomorra. Contudo, os pecados de Nínive não são detalhados no livro de Jonas, a não ser a violência maligna. capítulo 3, verso 8. Seus maus caminhos surgem na proclamação do profeta Naum, que inclui a incredulidade, o afastamento do Senhor, o afastamento da palavra, a crueldade, os saques, a prostituição, o esoterismo, a bruxaria e a exploração comercial. Então, estamos falando de um local que não era pouca coisa, não, e o pecado também não era pequeno. Muito bem. Então, Jonas foi chamado para pregar na capital da Assíria. Jonas foi chamado para pregar num local absolutamente estratégico, que viria a ser a capital de um império. E aí o versículo 2 diz assim: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Eu já mencionei agora algumas das malignidades. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isso é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Entrou num navio, pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Ponto e um primeiro destaque. Deus chamou Jonas para pregar num lugar estratégico e um lugar de muita malignidade. Eram pagãos, eram pessoas que se deixaram corromper por todo tipo de coisa que contraria a vontade do Senhor: crueldade, saque, prostituição, roubo, né? Prostituição, esoterismo, incredulidade, bruxaria, exploração comercial. Ele foi chamado para essa tarefa, uma tarefa grande. E Deus não chamaria Jonas se não soubesse que ele, o Senhor, poderia utilizar o seu servo para evangelizar Nínive. E aqui o primeiro destaque: Deus tendo chamado Jonas para pregar num local tão estratégico, uma tarefa missionária tão grandiosa, o texto diz que ele faz o seguinte: ele compra uma passagem para outro lugar, para Tarsis. Então, irmãos, primeiro destaque: se Deus nos chama e quer nos utilizar para o anúncio do Evangelho até em nível estratégico, como é o caso de Jonas, não desobedeçamos ao Senhor em hipótese alguma. Deus precisa de alguém para fazer alguma coisa? Não. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele pode fazer tudo o que ele quiser sozinho, com os seus santos anjos. Ele pode fazer o que desejar. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Senhor é um Deus de relacionamento. E ele quis utilizar Jonas para essa tarefa estratégica. Só que ao invés de Jonas obedecer, Jonas desobedece. Irmãos e irmãs, nós estamos falando na maioria para cristãos. Se você não é cristão, hoje, em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus Eterno, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos liberta, aquele que nos batiza, aquele que nos dá poder, aquele que nos envia, aquele que nos capacita, ele se tornou nosso Salvador na cruz, nosso Senhor, ele nos redimiu de todo o pecado, ele nos resgatou, ele ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se você ainda não aceitou, aceite a Jesus hoje como Salvador da sua vida e Senhor da sua história. Agora, a maioria dos que estão aqui ouvindo já são cristãos. E para você que é cristão, eu quero dizer uma coisa bem direta. Se o Senhor te chamou para um propósito, te incomodou, te falou em sonhos, falou através da palavra dele, né, os meios que nós temos de relacionamento com o Senhor, se ele te chamou, obedeça. Porque se você não obedecer, não é que a tarefa vai deixar de ser feita, não, porque Deus faz o que ele tiver que fazer. Mas é porque grande apuro você vai passar e poderá levar outras pessoas a viver também em grande apuro. Elas vão viver em grande apuro por sua causa, porque você não aceitou o chamado de Deus e ficou com um pé em cada barco. Ah, eu sou chamado para Nínive, mas eu vou é para Tarsis. Não, assim não dá. Ou você se entrega totalmente à obra do Senhor, totalmente à obra do Senhor, levantando só e o suficiente para o seu sustento e da sua casa, ou então você não se entrega. Ou você é um seguidor ou não é. Ou é um missionário ou não é. Não dá para ser meio cristão, meio seguidor do Deus eterno, não dá para ser pela metade. Muito bem. Já a primeira palavra pastoral. Segundo, vamos ler a partir do versículo 4. Olha o que vai acontecer com as pessoas que estão ao redor de Jonas e depois comece a pensar o que está acontecendo na sua vida agora. Ou poderá acontecer se você tomar o caminho errado. Versículo 4. Contudo, Yahvé fez soprar um vento forte, vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Eles tinham várias divindades. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, perdão, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, tendo se deitado, dormia profundamente. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, irmãos. Segundo aspecto, se você desobedecer, se eu desobedecer, se o homem, a mulher de Deus, e para aquele que está aceitando a Jesus, já serve essa palavra, vai aceitar e vai entender que você terá uma missão. O Senhor fará soprar um vento forte sobre o mar. O mar representa a história. Está lá no Apocalipse isso. Tá? A besta que emerge do mar, no meio das nações, da história. Yahvé vai fazer soprar um vento forte. Veio um vento forte sobre a história dele e dos que estavam com ele, que tomaram o navio para Tarsis, coitados. Não estavam nem imaginando o que iria acontecer. Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Irmãos, Segundo aspecto, Deus vai fazer soprar um vento forte e vai enviar uma grande tempestade devastadora. Sabe por que uma série de situações estão ocorrendo na vida de cristãos e da família desses cristãos e nas pessoas que estão ao redor deles ou delas? Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo? Deus está mandando um vento forte contra o mar. Não adianta você remar, camarada. Você vai remar, remar e a coisa não vai virar. Porque Deus tem um projeto. E ele vai enviar uma tempestade. Pode ser ainda dentro do item 2. É vento forte, tempestade devastadora. É para devastar. E eu quero alertá-lo e alertá-la nessa sequência de livros de juízo, que se Deus não devastou tudo ainda, ele poderá devastar tudo. Ele é devastador quando há desobediência. É só olhar para o Jardim do Éden, o homem e a mulher desobedeceram, foram devastados, foram expulsos. E essa devastação é tão grande que o barco ameaçava arrebentar. Então você olha para a sua história agora e analise se não tem um vento forte e uma tempestade tão devastadora que está ameaçando arrebentar tudo. Até quando Deus vai precisar usar desses meios para você entender que você é um missionário? Foi salvo por Jesus? Foi. Foi justificado? Foi. Justificado primeiro, salvo, santificado, recebe graça, recebe unção, recebe poder, recebe benefícios de Deus, bênçãos, ele pode fazer até prosperar, ele pode um monte de coisa, ele pode tudo que ele quiser. Agora, quando ele chamou alguém, e só esse alguém, ele quer utilizar só esse alguém para uma tarefa estratégica. Se esse alguém desobedecer, é vento forte, é tempestade devastadora. Em segundo lugar, caminhemos. Os homens então clamavam pelas suas divindades, né? Versículo 6 agora. O capitão dirigiu-se a ele, que estava, Jonas, estava deitado, dormia profundamente no porão do navio, foi se esconder. Eu não posso deixar de mencionar, em terceiro lugar, homens de Deus e mulheres de Deus que foram chamados pelo Senhor para o desempenho de inúmeras tarefas missionárias que estão escondidos. Estão escondidos. Acham que estão escondidos na sua própria história. Acham que estão escondidos, né? Do propósito de Deus, porque estão estudando bastante, estão trabalhando, estão ganhando dinheiro e acham que estão escondidos da visão de Deus, e Deus vai fazer com que outras pessoas enxerguem que você está escondido lá no porão. Então, em terceiro lugar, saia do porão do navio, meu irmão. Saia do porão, abra os olhos, veja que a sua desobediência está causando arrebentação, está causando tempestade, está causando tormento, está sendo devastadora, está levando todo mundo ao pânico. Saia daí e volte a assumir o seu ministério ou assuma o seu ministério em nome de Jesus. Bom, o capitão o achou. E dirigiu-se, versículo 6, a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? Essa é uma boa pergunta, né, irmão? Quando a gente fala que se um cristão ganhar por ano mais uma pessoa, nós saímos de 2 bilhões para 4 bilhões de pessoas em um ano, e no segundo ano teremos alcançado de fato todo o planeta. Como tem gente dormindo no porão, né? E a pergunta das pessoas que não creem é: como é que você consegue ficar dormindo numa hora dessa? Tem gente que tem o dom, né? de ficar dormindo numa baita tempestade, a família está indo para o inferno, a gente que falou agora da angústia no inferno, a vida dele está destroçada, a família está indo para o inferno, e essa pessoa poderia estar gastando tempo em oração, mas deixa a família ir para o inferno, eu vou dormir lá no fundo do porão. Deixa a família, deixa a igreja ficar manca. Eu vou dormir no fundo do porão. Meu negócio é dormir. Eu quero dormir. Escondido. Eu vou me esconder e vou dormir. Deixa a sociedade ficar no limbo. Deixa a sociedade ficar no caos. Eu dormindo no fundo do porão, tudo bem. Então, irmãos, mais um ponto a você destacar essa pergunta: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também a teu Deus. Ele nem sabia quem era o Deus de Jonas, porque todo mundo estava clamando para sua divindade. Então, levanta, sai daí, começa a clamar por teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Ah, como eu gostaria de falar com cada irmão e irmã de todo o planeta agora e dizer: sai do porão e para de dormir. Sai em nome de Jesus. Como você consegue ficar dormindo numa hora dessa? O mundo está indo para o inferno. Na hora do julgamento final, nós vamos ter talvez a última dor, não sabemos exatamente como será assim, mas talvez seja o último gemido que se ouça de pessoas que nós conhecemos indo para o inferno, para a angústia do inferno, e Deus vai falar: e você estava onde? Eu estava no fundo do porão, e eu estava dormindo. Meu irmão, minha irmã, levante-te agora mesmo, comece a clamar. Por isso que eu falei de oração: levante e comece a clamar. Muito pode por sua eficácia, súplica do justo. Comece a clamar, levanta-te agora mesmo. Não é só para clamar, é para levantar. Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde, lancemos sorte. Vamos fazer alguma coisa aqui para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato, jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. É claro que Deus pôs a mão aqui, né, irmão? Não é que Deus vai participar de sortes e jogos de azar, não é isso não. É uma forma de dizer: Deus conduziu tudo aqui para deixar claro que o responsável pela desgraça de gente que adorava outras divindades, a desgraça deles, a desgraça do navio, a desgraça dos marinheiros, a desgraça estava acontecendo. Por quê? Porque o bonitinho estava dormindo no fundo do porão. E jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois nesse momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? E qual a tua ocupação? Eles não conheciam. Ele comprou a passagem, entrou, mas eles não conheciam a Jonas. De onde vens? E qual a tua terra? A que povo pertences tu? Ah, irmãos, eu vejo de novo Deus perguntando, e vejo também Satanás aqui podendo fazer a mesma pergunta, né? E Satanás com ironia, né? Com zombaria: de onde você vem, ô hebreu? De onde você vem, ô israelita? Qual é a tua terra? Quem é o teu Deus? Isso o diabo. E Deus permitindo que os perdidos perguntassem: quem é você? De onde você vem? Qual a tua terra? A que povo você pertence? Bom, a trama vai se fechando. Do versículo 9 em diante, no primeiro capítulo, né? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu. Teve que dar o RG. teve que dar o CPF, teve que mostrar o passaporte, né? Claro que eu estou brincando. Eu estava num navio naquele período. E Jonas passou a responder-lhes: Eu sou hebreu e como Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o céu e o mar e a terra, eu temo. Que é isso, irmãos? Que é isso, irmãos? Está acontecendo hoje à noite até conosco. Jonas passou a responder: Eu sou hebreu. Sigo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus que fez o mar, onde eles estavam passando tormento, e a terra. Eu temo a Deus. Que situação estava aquele israelita? Que situação podemos ficar nós? Eu sou hebreu. Yahvé Elohim é meu Deus. Ele fez o céu e a terra. E nós vamos dizer: Eu sou cristão, seguidor de Jesus. De Yahvé Elohim, o Deus que criou os céus e a terra, fez o mar e a terra pela própria palavra. A palavra é Jesus, né? Então eu sou cristão, aquele que crê que Deus criou tudo através da sua palavra e a palavra se fez gente. A palavra é Jesus. Eu sou esse homem. Então aqueles homens, versículo 10, ficaram horrorizados e lhe repreenderam: Que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor. Com certeza conversaram ali e eles ficaram sabendo que esse homem estava fugindo do Senhor, pois já lhes havia contado tudo. Certamente, então, teve um tempozinho de conversa. Onde ele contou a Deus, me chamou para ir a Nínive, mas eu resolvi pegar o navio para Tarsis, e por causa de mim, isso tudo está acontecendo. Irmãos, é para considerar isso com muita seriedade. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram, perguntaram: O que devemos fazer contigo a fim de acalmar a tempestade? Diante do que Jonas lhes aconselhou, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Ele acreditava tanto que Deus é o Criador do céu e da terra, Criador do mar e da terra, que ele sabia: o problema do mar aqui sou eu, meu relacionamento com Deus. Então, me peguem, me lancem no mar, porque ele criou o mar, e o mar vai se aquietar, que o problema é minha desobediência, pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Aqui Jonas mostra um temor. E esse temor eu quero que hoje fique gravado no seu coração. Para que não chegue a esse momento de você dizer: me pegue e me lance ao mar e o mar vai se aquietar, me lance na história, né? Me lance. Eu sei que essa violência, a violenta tempestade está caindo sobre vós por minha causa. Antes que aconteça, aceita o chamado de Deus. Aceite o chamado do Senhor. Obedeça. Que se você não obedecer, vai chegar um momento onde a única solução será lançar você ao mar. Lançar a mim ou lançar você. Eu sempre falo que a pessoa que ministra uma devocional, um estudo bíblico, uma pregação, ela é a primeira a ser confrontada por Deus, porque essa palavra está passando por mim. O Espírito Santo faz ela passar por mim. Então eu digo eu, agora aos irmãos: Nós temos que obedecer, você também tem que obedecer, porque senão eles vão ter que nos lançar no mar. Versículo 13, caminhando para o final. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. Isso é até uma situação que pastoralmente eu já acompanhei Nossa, dezenas de vezes, dezenas de vezes. Homens que estão aí se esforçando ao máximo. A situação na vida do cara está estourada, a família está arrebentada, mas eles estão se esforçando ao máximo para remar de volta à terra. Vão tentar fazer alguma coisa. E rema para cá, e rema para lá, e joga a coisa para o mar. E vamos tentar fazer alguma coisa. Mas não adianta, querido. Ninguém é forte como o Senhor. Então diz o texto no versículo 13: todavia eles tentavam remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Isso precisaria ser colocado numa placa agora e colocado na casa de cada, primeiro os israelitas lá no passado, mas até hoje eles devem ouvir isso, né? Palavra do Senhor, temor do Senhor, e na casa de cada cristão. Todavia, sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Não adianta remar de cá para lá e de lá para cá. O mar vai ficar mais tempestuoso. Não adianta. Só há um caminho: obedecer à voz de Deus. Versículo 14. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida desse homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Os homens começaram a ganhar, já no navio, Jonas já foi instrumento para ganhar vidas para o Senhor, porque eles perceberam que o Senhor era o poderoso, era o todo-poderoso dos céus, dos mares, da terra, de tudo que há. Então eles oram. Eles oram. Não levem em consideração o sangue inocente. O Senhor é quem fez como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido. E logo esse se acalmou. Meu irmão, minha irmã, é isso que você quer? Não é melhor ir para Nínive direto? Porque eu quero te dizer, se Deus decidiu que você vai, você vai. Se Ele decidiu que você vai, você vai. Em muitos casos, Deus, então a pessoa abandonou a missão, Deus deixa ela de lado e depois ela vai prestar conta, como nós temos falado de juízo, em muitos casos. Agora, em alguns casos, quando se mexe com a vontade soberana do Senhor, e aí o Senhor não abre mão, agarraram Jonas, lançaram no mar enfurecido e logo o mar se acalmou, claro. Aí a história vai se acalmar. A história da sua vida vai se acalmar. A história da sua família vai se acalmar. A história da igreja local vai se acalmar. A história da denominação pode se acalmar. A história da sociedade pode se acalmar. Nós sabemos que muitas coisas não vão se acalmar pelo que a Bíblia toda diz, porque tudo está caminhando para a segunda vinda de Jesus. Não é o tema agora. Mas muitas que podem se acalmar antes da volta dele vão se acalmar se você for colocado na rota de Nínive, na rota missionária, no sentido para o qual Deus o levantou. Assim que notaram, versículo 16, acaba no 17. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram, olha aí, salvação. Todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor. Eles tinham muitas divindades, mas eles aqui reconheceram que Yahvé era o maior de todos, o Deus dos hebreus era o maior de todos. Então, adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhes sacrifício, oferecendo-lhe, perdão, sacrifícios e fazendo-lhe votos. votos. Até na desobediência de Jonas, só para envergonhar Jonas mesmo, e envergonhar o inferno também, os homens do navio que passaram por aquele tormento jogaram ele no mar enfurecido, o mar se acalmou, eles notaram que o mar se aquietou, então eles adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios, atenção, e fazendo-lhe votos. Muitos podem ter feito votos de aceitação. O texto não diz, então eu não vou afirmar. Não é possível afirmar, porque as pessoas também faziam votos para as outras divindades. Eu não sei o que foi feito, mas uma coisa eu sei, que certamente muita gente saiu dali reconhecendo que Yahvé era o Deus dos deuses. Para encerrar, entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Vou só lembrar para o recém-chegado ao grupo, o número 3, os outros todos já me ouviram falar 1.000 vezes. Olha o 3 aí de novo. E quando eu falo para vocês, já falei centenas de vezes nessas meditações, centenas de vezes. Quando eu falo que os números em hebraico têm uma representação conceitual, tem um conceito atrelado a eles, uma ideia. E quando eu digo que o conceito também tem uma representação numérica, olha aqui de novo, 3 dias e 3 noites. Então, apontando para a virada na história, o livro de Esther, apontando sobretudo para a ressurreição, a virada definitiva na história. Ah, mas ali não foram 3 dias e 3 noites, querido. Não é. Quando você entra no mundo literário, entenda que esses pequenos, essas pequenas nuances, nem sempre obedecem uma ordem ou uma lógica cartesiana. É o mundo literário. Há uma licença literária, a gente diz. Então, quando o importante aqui é dizer, durante 3 dias, pronto, os hebreus, quando veem isso, os israelitas até hoje, os rabinos, já viram 3 dias, já sabem que é a festa do Purim. Durante 3 dias e 3 noites, eles já sabem que é a festa do Purim. E tem centenas de textos que falam sobre isso. Então, e da festa do Purim, para nós também o apontamento para a ressurreição, né? Eles ainda, nem todos eles creem, né? Mas um dia crerão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. O fato mais importante é que, e aí o pessoal também fica perguntando qual é o tamanho do peixe. Como que ele engoliu a Jonas e onde ficou no peixe, dentro do peixe, onde é que ele ficou? Nós vamos ver algumas coisas no capítulo 2, 3, preste atenção. Mas o importante aqui é o que o texto está querendo te mostrar. Yahvé preparou um submarino. Preparou um submarino, preparou, ah, você não quis ir de navio? Beleza. Então você vai de peixe mesmo, né? Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Claro que eu vou falar com mais pausa, com mais detalhamento sobre isso nos próximos capítulos. Mas eu quero encerrar essa devocional de hoje falando dessa trama que foi apresentada no capítulo 1. Ela acaba com Jonas pegando uma carona num grande peixe, né? O peixe engoliu a Jonas e ele ficou lá 3 dias e 3 noites. Mas ela começa com Deus convocando Jonas para pregar em Nínive. E ele foge para Tarsis. Isso gera uma tempestade devastadora, terrível. E as pessoas ficaram com muito medo. A embarcação quase virou. E Jonas se esconde. Fica dormindo. Aí o capitão, que não devia ser um israelita, fala: levanta, camarada. Levanta e começa a clamar ao seu Deus, para que ele se lembre de nós. Então eles decidiram, né? Vamos ver qual é o motivo, né? Isso é o sentido de lançar sorte aqui. Qual é o sentido? O que está gerando essa desgraça que se abateu sobre nós? E até que se percebeu que era Jonas, o desobediente de início. E eles perguntaram a ele, né? Declara-nos, pois nesse momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia, quem és tu, qual é a tua ocupação? Quiseram saber tudo, de onde vens, qual é a tua terra, que povo pertence, tu pertence. E aí Jonas se identifica, diz que é hebreu, diz que teme ao Senhor dos céus e do mar, a Yahvé Elohim, e a situação acaba ficando cada vez pior, o mar cada vez mais revoltoso, até que o próprio Jonas diz: me lança no mar, porque quando você me lançar no mar, vocês me lançarem no mar, isso vai parar. E aí, quando lançaram ele no mar, de fato parou, porque a vontade de Deus vai se fazer, e a tempestade só vai acalmar quando você for lançado ao mar, se você não for direto para Nínive. Então pegaram Jonas, lançaram no mar e se acalmou. E os homens até desenvolveram algum tipo de temor, pelo menos naquele momento. Tomara que não tenha sido temporário, tomara que alguns tenham se convertido a Yahvé. E começaram com um certo temor fazer sacrifícios e votos até que Jonas. Então, pega o submarino, o grande peixe, o grande peixe o engole e vai ficar com ele 3 dias e a história vai virar por completo. Né? 3 dias e 3 noites a história vai virar por completo. Meu irmão, minha irmã, eu quero que, em nome de Jesus, isso não aconteça na minha vida e na sua vida. Agora, se está acontecendo na sua vida, volte para a missão que Deus te deu. Porque se você não voltar especificamente, sem tentar enganar Deus, sem tentar enganar si mesmo, sem tentar enganar os outros, se você não voltar explicitamente, inequivocamente, para a missão que Deus te deu, isso tudo pode acontecer com você e com todos os que te cercam. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que essa devocional fale muito ao seu coração. E muita gente que está dormindo no porão do navio, acorde e comece a clamar. E se você se desviou desse primeiro chamado, você assuma de novo esse chamado e se lance ao mar, nesse sentido, a história de novo. Porque Deus vai providenciar um meio para que você chegue aonde Ele quer que você chegue e pregue aquilo que Ele quer que você pregue. Que Deus nos abençoe, nos guarde e faça despertar um sentimento missionário em todos os ouvintes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo